Capítulo 10 – O Poder da Confissão. Quando eu viajo e dou palestras, muitas mulheres queridas compartilham comigo que, antes de me ouvir falar e antes de enxergar a si mesmas no espelho da minha vida, não se haviam dado conta do tamanho de sua ira. Muitas vezes choram e contam que não vem a hora de ir para casa, pedir perdão e recomeçar. Talvez você esteja se sentindo dessa forma. Talvez tenha percebido de si mesma em minhas palavras e anseia por recomeçar. Você imagina que este livro foi parar em suas mãos por acaso? Não. Creio que foi pelo propósito divino. Quando encontramos outro cristão cuja vida foi tocada em uma área que corresponde à nossa necessidade, a fé cresce e a esperança se renova. Colocamos o pé na água e nosso coração trêmulo pergunta: Deus, é o Senhor que está falando? Há algo que o Senhor pode fazer por mim? Pode me perdoar e me purificar de todo o meu pecado e de toda a minha culpa? Posso ousar sonhar com a possibilidade de que o Senhor transforme a raiva que sinto hoje em ira piedosa? Essa pode ser uma área que seu Espírito Santo ocupará em minha vida, a fim de que o Senhor seja glorificado pela forma com que lido com conflitos? A todas essas perguntas e a quaisquer outras que seu coração hesitante venha fazer, o Pai Celestial responde sim. Nós temos um auxiliador. Eu já estive onde você está. Embora não tenha visto seu rosto e não saiba seu nome, sei que não somos tão diferentes, afinal a Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Você jamais enfrentará um problema que ninguém tenha enfrentado antes. No entanto, Satanás gosta de nos isolar e de acusar cada uma de nós. Ele sussurra mentiras como: você é a única que tem dificuldade com essas coisas. Está sozinha. Ninguém é tão horrível quanto você. Eu sei disso, porque como você também ouvi essa mentira. Deus não age com parcialidade. Isso significa que Ele não favorece esta ou aquela pessoa quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Atos 10, versos 34 e 35. Nosso Pai Celestial acolhe cada um de seus filhos que se aproxima dele com coração humilde e obediente. Lembre-se de que o Senhor não aceita os orgulhosos e arrogantes, mas sim os quebrantados e contritos. Ele não ouve os independentes, nem os que acham saber de tudo. Ele ouve aqueles que esgotaram seus próprios recursos e se cansaram de tentar. A esses exauridos e quebrantados, Ele faz o seguinte convite: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, verso 5. Reconhecer nossa falta de sabedoria é, em si mesmo, um ato de humildade. Temos de reconhecer que tentamos de tudo com nossas próprias forças, mas falhamos. Quando nos cansamos de jogar a culpa em outras pessoas, sem encontrar a liberdade, quando estamos prontas para renunciar a todas as acusações, podemos nos achegar tranquilamente a nosso Pai, que não olha para as nossas imperfeições e nem procura as nossas falhas. Ele enxerga além de todas as nossas tentativas frustradas e sonda os lugares mais profundos do nosso coração. Ande na luz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. O que significa andar na luz como Ele está na luz? Para responder a essa pergunta, temos de considerar um versículo anterior. 1 João 1, verso 5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus não apenas anda na luz, Ele é luz. Essa luz não emana de uma cobertura exterior, mas irradia de seu ser. Não há escuridão em nenhuma parte dele. É um conceito difícil de imaginar, mais ainda, de visualizar. Tudo o que vemos tem algum tipo de sombra. As únicas fontes de luz que conhecemos provocam sombras. O apóstolo João não estava se referindo a uma fonte de luz de origem externa, que brilha fora de nós ou ao nosso redor. Antes, ele estava falando da luz que vem de dentro de nós. Não estava se referindo à luz física, mas à luz de nosso espírito, embora no céu, como aconteceu com Moisés, talvez seja fisicamente visível. Andamos na luz, neste mundo de sombras e escuridão, ao viver com pureza de coração. Removemos áreas de trevas em nossa vida, ao permitir que o sangue de Jesus nos purifique. Essa purificação restaura e mantém a nossa comunhão com outros cristãos e com Deus. Mas se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. Como afirmamos que estamos sem pecado? A maioria de nós faz isso sem perceber. Quando nos justificamos, jogamos a culpa em outras pessoas ou inventamos desculpas para o nosso comportamento. Afirmamos, em essência, que somos irrepreensíveis. Podemos observar essa dinâmica em nossas conversas. Sinto muito, sei que não deveria ter feito, mas você me tira do sério quando faz isso. A maioria de nós conhece bem essa linha de raciocínio. De uma forma ou de outra, seguimos esse roteiro desde a infância. Esse não é, contudo, um pedido de desculpas, é uma forma de responsabilizar as outras pessoas. Não assumimos responsabilidades por nossas ações, nem nos arrependemos delas. Estamos apenas dizendo: sinto muito, mas você me irrita. A culpa é sua. Você me fez ficar com raiva e acabou sofrendo as consequências. Eu não tive escolha. Você me fez perder as estribeiras. De acordo com 1 João 1, verso 8, quando seguimos esse roteiro e afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmas. E a verdade não está em nós. Uma coisa é conhecer a verdade, outra bem diferente é vivê-la. Os fariseus eram especialistas na letra da verdade, mas faltava-lhes o espírito da verdade. Lemos em Salmo 119, verso 105: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os fariseus tinham grande conhecimento, mas andavam em trevas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Por fora pareciam iluminados, mas por dentro estavam cheios de escuridão e do fedor da morte. Por meio de seus cargos e da realização de rituais, justificavam sua cobiça e a forma cruel que usavam a palavra de Deus. Cobriam-se de falsidade. No entanto, Deus não está à procura de cargos ou rituais. Não se impressiona com títulos ou com o louvor de homens. Ele quer mãos limpas e coração puro, obtidos por meio de humildade, transparência e honestidade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Jesus purifica aqueles que confessam. Trata-se, mais uma vez, de uma referência a andar na luz. A confissão faz incidir luz sobre um problema. Confessar é reconhecer, relatar, responsabilizar-se, admitir, aceitar ou descarregar um peso. Quando confessamos, deixamos de arrastar conosco o peso das trevas. Assumimos responsabilidade e aceitamos a nossa parcela de culpa. Tenho de admitir que houve ocasiões em que inventei desculpas, até mesmo para Deus. Senhor, sei que isso não deveria ter acontecido, mas essa pessoa me faz perder a compostura. Quando faço isso, não estou pedindo misericórdia nem purificação. Estou me justificando. E saio da presença de Deus, ainda me sentindo suja e ofendida. A culpa e a condenação me seguem como sombras, e a escuridão encobre meu caminho. Mas quando reconhecemos abertamente não apenas nossas ações, mas também nossas motivações, podemos ser purificadas de toda injustiça. Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica. Pouco tempo atrás, comprei para nosso filho Alexander uma camiseta nova que ele queria muito. Infelizmente, na primeira vez que ele a usou, derramou alguma coisa nela. Então trouxe a camiseta para casa, mostrou a mim, olhou-me com seus grandes olhos castanhos e disse: Sinto muito, mãe. Não deu nenhuma explicação, não culpou ninguém, apenas Sinto muito, mãe. Como eu poderia ficar brava? Sabia que ele estava chateado por ter manchado a camiseta. Não tem problema, disse-lhe eu. Vou tentar remover a mancha. Ele foi bastante honesto sobre o que havia acontecido e cativante. Resolvi lavar algumas roupas de imediato. Com quatro meninos, encontro roupas para lavar a qualquer momento. Tomei todas as medidas necessárias antes de colocar a camiseta na máquina. E como ele havia mostrado a mancha assim que aconteceu, consegui removê-la por completo. Ele sabia que estava perdoado, mas depois se sentiu restaurado. Não encontraria vestígios da mancha ao olhar para a camiseta. Creio que esse episódio ilustra o que acontece quando confessamos o nosso pecado com sinceridade. Somos perdoadas. As manchas de nosso pecado são tratadas com o sangue de Cristo e são inteiramente removidas de nosso coração. Deus está disposto a nos perdoar e é capaz de fazê-lo. Mas quando não confessamos os nossos pecados de acordo com a verdade que está em nós, permanecemos manchadas com nossa iniquidade. Culpar outras pessoas e criar justificativas são sinais de arrogância na vida do cristão. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se afirmamos que não temos pecado, contradizemos a palavra de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Quando chamamos de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado, dizemos que ele é mentiroso. Quando afirmamos que é impossível obedecer à sua palavra, segundo a qual não há tentação que não possamos vencer em Cristo, contradizemos Deus e fazemos dele um mentiroso. É fundamental que sejamos honestas diante dele e mostremos o que temos de melhor e de pior. Não há segredo ou motivação sombria em nosso coração que ele desconheça. Ele nos conhece melhor do que nós mesmas. Portanto, confessar não é uma questão de informar a Deus, mas de negar a nós mesmas e concordar com a palavra de Deus que diz a verdade. Muitas vezes a confissão pode ser dolorosa, como foi para mim quando vislumbrei pela primeira vez a desgraça que era minha raiva em todas as suas expressões. Talvez você esteja sentindo uma dor parecida neste momento e talvez tenha medo de não conseguir mudar. Verdade seja dita, muito provavelmente você não conseguirá mudar. Sem a palavra de Deus e a intervenção dele, a maioria de nós tem grande dificuldade de mudar os próprios hábitos. Você já tentou com as suas próprias forças e falhou. Agora é hora de deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. É importante não imaginar o que Deus pode fazer no futuro com base naquilo que você fez no passado. Deus não é limitado por nossas falhas. Quebrantadas e entregues. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Não conheço ninguém que gostaria de sofrer oposição do Rei dos céus e da terra. De acordo com outra tradução, Deus resiste aos orgulhosos. Não sei quanto a você, mas eu não quero que Deus resista nem se oponha a mim. Quero ser quebrantada e entregue a Deus, o que só é possível com a ajuda dele. Para que isso aconteça, porém, tenho de me humilhar por meio de arrependimento, confessar abertamente não apenas as minhas ações, mas também as minhas motivações, e, portanto, apresentar quaisquer trevas presentes em meu coração. A aceitar o perdão divino e seu processo de limpeza e purificação. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, verso 7. Depois de nos submetermos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele certamente fugirá. Depois de se submeter a Deus, ou melhor, de submeter a Deus o nosso coração, nosso passado e nossos erros, é hora de resistir ao diabo. Uma vez que deixamos de justificar a nossa raiva ou de culpar as outras pessoas por ela, não dependemos mais de nossa justiça, mas da justiça de Deus. Saímos do âmbito da justiça própria e daquilo que fizemos ou que outros fizeram contra nós. Entramos no âmbito da luz, em que a justiça se baseia no que foi feito em nosso favor. Quando nos humilhamos, despojamo-nos dos trapos sujos da justiça própria e revestimo-nos da justiça de Cristo e da autoridade que ela provê. Será necessário resistir ao diabo quando ele contar mentiras e fizer acusações. Ele não deixará de nos acusar só porque nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos. Ele continuará a trazer à tona as nossas falhas do passado. Muitas vezes, somos tentadas a ruminar essas acusações por algum tempo. No meu caso, antes de aceitar a misericórdia de Deus, ao verdadeiramente negar a mim mesma e confessar o meu pecado, eu procurava me castigar. Esse castigo autoimposto assumia várias formas. Descreverei apenas algumas a seguir. Eu me castigava ao recusar o perdão. Talvez você esteja se perguntando como é possível agir assim, tendo em conta que Jesus nos perdoa generosamente. Eu não me permitia confessar o que havia feito enquanto não me sentisse suficientemente culpada. Essa demora possibilitava que a vergonha e a condenação se infiltrassem e tomassem o lugar do convencimento de pecado que eu havia experimentado inicialmente. Quando então por fim eu confessava, não era uma confissão autêntica, era algo mais parecido com um pedido de desculpas. E isso são coisas diferentes. Confessar versus desculpar-se. Você percebeu que quando descrevi confissão anteriormente neste capítulo, não mencionei pedir desculpas? Há uma grande diferença entre os significados originais desses termos. A definição de desculpar-se abrange desculpa, defesa, justificação, explicação e apologia. Lembre-se de que apologética é a defesa de uma crença. Portanto, um exemplo clássico de pedido de desculpas é: sinto muito, mas você me tirou do sério. Ou peço desculpas, mas não consegui me controlar. Ou ainda, lamento, mas não foi culpa minha. A condenação e a culpa pesavam tanto sobre mim que parecia mais atraente me desculpar do que confessar o meu pecado. A confissão é irrestrita, enquanto o pedido de desculpas é condicional. Talvez nos pareça surpreendente que os termos desculpa ou desculpar-se nem sequer ocorram na Bíblia. Além de pedir desculpas a Deus, eu também pedia desculpas a outras pessoas. Confissões, por sua vez, preparam o terreno para o perdão, pois reconhecem que ele é necessário. Desculpas não. Quanto mais adiamos a confissão a Deus, mais profundamente a culpa fica gravada em nossa alma. Não é muito diferente da mancha na camiseta do meu filho. E se ele tivesse ficado com vergonha e não tivesse trazido a camiseta manchada para mim de imediato, mas a tivesse escondido debaixo da cama ou simplesmente jogado no cesto de roupas sujas? A mancha teria tido tempo suficiente para se fixar nas fibras do tecido e teria sido bem mais difícil removê-la. E o que as ações dele teriam mostrado? Se ele tivesse escondido a camiseta de mim, eu teria imaginado que ele havia ficado com medo da minha reação e que me considerava injusta. Se ele tivesse jogado a camiseta no cesto, sem mostrar o que havia acontecido, talvez eu não tivesse visto a mancha antes de colocar a roupa na máquina, o que também teria permitido que ela se fixasse no tecido. Ao levar a camiseta para mim de imediato, ele mostrou que acreditava que a minha reação não seria exagerada e que eu faria todo o possível para remover a mancha. Deus quer que nos acheguemos a ele com essa atitude. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Eu me alegrei de ver que meu filho me mostrou a camiseta de imediato. Ter fé não é apenas crer em Deus, também é crer que ele é bom e justo e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Não quero limitar a ideia de diligência somente a trabalho, pois abrange muito mais que isso. Inclui constância, paciência, dedicação, esforço e zelo. Alguém que se volta para Deus continuamente é um exemplo de diligência. Autopunição. Eu também me castigava ao recordar as minhas falhas repetidas vezes e me repreender com severidade por causa delas. Como você pode ter sido tão burra? Lisa, você continua cometendo os mesmos erros. Ninguém é tão ruim quanto você. Ninguém tem lutas como as suas. Todos são cristãos melhores e mais fortes do que você. Ao permitir que esses diálogos interiores, cheios de acusação, permanecessem em minha mente, eu esperava evitar outras infrações e usava a vergonha como elemento motivador para novos comportamentos. Embora essa abordagem aumentava a consciência do pecado em minha vida a ponto de me sufocar, eu imaginava que as vozes acusadoras eram pensamentos de Deus a meu respeito. Quando eu me dirigia a Ele em oração, um coral de acusações me impedia de ouvir a sua voz mansa e suave. Eu pedia desculpas a Deus e ao meu marido repetidamente, mas enquanto as palavras saíam de minha boca, eu me sentia condenada a repetir os meus erros. No entanto, da primeira vez que confessei meus erros e renunciei a eles, eu vi a luz no fim do túnel. Percebi que não encontramos a saída de um túnel ou de uma caverna escura quando olhamos para as trevas, mas sim quando nos movemos em direção à luz. Confissão e não desculpas é o que nos leva em direção à luz. Outra forma de autopunição era permitir que essa culpa se infiltrasse em meu relacionamento com meu marido e com Deus. Eu imaginava que eles não me haviam perdoado de verdade. Afinal, como poderiam se eu mesma não me havia perdoado? Essa ideia me levava a construir um muro mental e me posicionar na defensiva. Deus não diz: castigue-se, martirize-se. E quando tiver pagado o preço, venha a mim. Não. Ele deseja que não pequemos quando ficarmos iradas. Ele deseja que o sol não se ponha sobre a nossa ira para com as outras pessoas e em relação a nós mesmas. Em Atos 3, dos versos 19 e 20, Pedro se dirigiu aos mesmos judeus que pediram a crucificação do seu Senhor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Nessa passagem, Pedro fala a uma grande multidão, mas a sua mensagem tem aplicação pessoal em nossa vida. Quando nos arrependemos, em vez de nos desculpar, nossos pecados são cancelados e nós experimentamos descanso no relacionamento com o Senhor. Somos lavadas de toda impureza. Não há nada mais refrescante do que um banho completo. Tratamos de nossa confissão a Deus e, em seguida, falaremos sobre a nossa confissão às outras pessoas. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos. Deixarei de apenas pedir desculpas. Confessarei a minha parcela de responsabilidade. Permitirei que o Senhor remova todas as manchas. Agradeço porque não restará nenhum vestígio delas. Agora peço ao Senhor que me revigore, sopre o vento de seu espírito sobre os ossos secos de minha vida, lave-me com a água de sua palavra.